É isso aí, moçada! Vamos com toda a garra! Oi, papai, vai tudo! Então, como é? Como é que é? É paz, amor, saúde e muita luz! É paz, agora, e receber as bênçãos de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus! Muito obrigado, doutor Mário da Cruz. Depois eu pago o cafezinho. Vamos sentar, vamos sentar. Então vamos lá. A política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem. Evangelho de Jesus, Evangelho unificado. Segundo São João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Visita de Nicodemos à reencarnação. Havia na classe dos fariseus um homem chamado Nicodemos, chefe entre os judeus. Ele veio ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se a criatura humana não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Poderá porventura entrar de novo no útero de sua mãe e nascer? Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, e se o homem não for nascido de água e de espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de haver-lhe eu dito: deveis nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Tu lhe ouves a voz, mas ignoras de onde ele vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Observou-lhe Jesus: Nicodemos, és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que falamos o que sabemos e damos testemunho do que temos visto. Entretanto, vós não recebeis o nosso testemunho. E se não credes quando vos falo das coisas terrenas, como me crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho de Deus que se encontra no céu. Assim como Moisés suspendeu a serpente no deserto, Do mesmo modo, importa que o Filho de Deus seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo a ponto de lhe oferecer o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E nisto é que se encontra o juízo. A luz veio ao mundo e os homens preferiram amar a treva do que a luz, pois eram mais as suas obras. Porque aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz, a fim de que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que faz o bem aproxima-se da luz, a fim de que sejam manifestas as suas obras, visto que têm sido feitas em Deus. Mas que passagem bonita do Evangelho. A gente lê, sente uma emoção. Já imaginaram vocês conversando com Jesus como Nicodemos aqui? Onde estará Nicodemos, não é? Só pode ser um dos maiores defensores da reencarnação. Hoje, que há 2000 anos, recebeu as lições do próprio Jesus. Isso aqui é tão importante que eu vou levar vários programas lendo isso aqui e mostrando o relacionamento, a coparticipação entre as duas humanidades, a humanidade de baixo com a humanidade de cima. Estando em Curitiba, uma senhora mandou-me um bilhete e eu fiquei de ler para ela. Paulo Apóstolo e a Reencarnação, é página 39 das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, que muita gente vê uma impossibilidade de convivência entre os ensinamentos de Paulo Apóstolo e a Reencarnação. E o irmão Zarur fez publicar na Revista da Boa Vontade uma explicação notável. Ela é longa, não dá para ler hoje aqui. Mas quem tiver já o primeiro volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, pode ir lendo, que vocês vão assistir, seus olhos vão ver a maior transformação que a Terra já conheceu. E aquilo que eu digo sempre, quem houvesse nascido no princípio do século 19, e de repente falecesse e voltasse da mesma carne, com o conhecimento que tinha, ficaria surpreendido. Porque naquele tempo se andava de carroça, de charrete. Não havia carro. Olha aqui. Eu tenho uma publicação lá em casa, que eu li para os meus filhos há uns tempos, que chega a ser gaiata a coisa. Então os jornais publicam assim: foi na Alemanha. Milagre! Funcionou a máquina do diabo, era uma locomotiva. Andou a extraordinária velocidade de 16 quilômetros por hora. Imagine agora, de repente, gostou, né, Sueli? Extraordinária velocidade, 16. Dizer máquina do diabo não é nada demais, mas 16 quilômetros por hora, puxa vida. Bicicleta corre mais, né? Tá dizendo ali o Vanderlei. Que coisa, né? Jornalista é uma tomatilada, pelo menos. Mas acharam aqui um escândalo. Achamos de máquina do diabo ali. Ou não sei se outra publicação. Vocês viram que seria para a pessoa que agora voltasse com aquela mesma vestimenta, conhecimento que tinha, reencarnado não vale. E chegasse aqui, ia morrer. De surpresa. Passasse desses ônibus aí, que a gente parece que eles estão fugindo do inferno, que eles vêm a toda velocidade. Então, do demônio, já que falou na máquina do demônio, a pessoa ficaria horrorizada. O mesmo está para se dar no campo espiritual. Nós mesmos, legionários, se não falarmos, se não levantarmos as nossas bandeiras, estou aí com a política de Deus, as pedras clamarão, porque já estão clamando. Jesus não vai esperar por ninguém, imagine. Jesus vai esperar por alguém, mas esse assunto é um assunto palpitante e eu volto a falar depois sobre ele. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre. Humanidade de cima, estamos em sintonia. Vocês já estiveram aqui, amanhã estaremos aí, a vida continua assim. Humanidade do espaço, as barreiras se rompem, é tempo de união, hoje já não é aceite o nosso abraço através desta canção. Humanidade do espaço, as barreiras se rompem, é tempo de união, hoje já não é ontem. Aceite o nosso abraço através desta canção. Humanidade de cima, estamos em sintonia. Estiveram aqui, amanhã estaremos aí, a vida continua assim. Humanidade do espaço, as barreiras se rompem, é tempo de união, hoje já não é ontem, assim nosso abraço através desta canção. Humanidade. abraço através desta canção.